Oi, gente, meu nome é Fernanda e vocês podem me achar no NIA como SD Fernanda. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Batista, eu sou coordenador de comunicação da Liga dos Betas do NIA Fanfiction e faço parte da Liga dos Betas também como beta. Eu estou na Liga há quase 6 meses, entrei na última seleção, a que houve em setembro, e eu conheci a Liga muito por acaso, porque eu tinha ouvido falar dela algumas vezes, mas nunca buscado saber muito. Eu faço parte da Liga dos Betas há 2 anos. Eu ingressei nela em 2015, quando eu estava no início do terceiro ano do ensino médio. Então, eu entrei na Liga dos Betas junto com os meus estudos para o vestibular. Quando eu soube da última seleção, foi que li um pouco mais do que fazia e isso me interessou muito. Como eu digo no meu perfil, eu conheci muitos autores que publicam suas histórias online para ter uma resposta do público antes de tentar uma publicação editorial. E é uma coisa que a Liga faz, a gente tenta dar essa resposta pro autor, né, de como que a gente vê a história dele, do que pode funcionar e o que não pode. São sugestões, de fato, e que costumam dar muito certo. Foi um dos motivos de eu ter querido entrar, né, na Liga. Logo que eu ingressei, a primeira pessoa que eu conheci foi meu padrinho. Meu padrinho é uma história engraçada porque ele veio me convidar para que eu me inscrevesse para a Liga dos Betas. E eu comentei com ele que eu já tinha me inscrito e ele falou que tudo bem. Depois, por ironia do destino, ele virou meu padrinho e nós começamos a conversar. E quando eu entrei, eu pensei que tudo se resumia a ser um leitor beta, como eu disse agora, sabe? Fazer a edição, a revisão ortográfica, as sugestões críticas, mas é muito maior que isso. A Liga é muito maior do que eu imaginei. E cada dia ela se mostra mais completa. Eu me surpreendi da melhor forma com tudo que tem aqui dentro. Fora as pessoas que estão sempre prontas para nos ajudar e explicar como tudo funciona e tudo mais. A primeira coisa que me mudou muito quando eu entrei na Liga dos Betas, quando estava para entrar, é que essas conversas com ele, assim como o que eu estudei para passar na seleção e no apadrinhamento, foram coisas que mudaram a percepção dos meus gostos de forma muito significativa. Uma das coisas que eu mais gosto aqui dentro são os projetos como o BetaCast, o Critique-me, a Passarela e muitos outros que tem aqui. Se vocês buscarem saber, vocês vão ver que são muitos e eles buscam envolver o público do site com o pessoal da Liga e até promover as histórias. Então, show, né, gente? Foi uma coisa tão marcante que quando eu entrei na Liga dos Betas, eu queria fazer engenharia. E assim que eu terminei, assim que eu tava uns 3, 4 meses dentro dela, eu descobri que engenharia era um desejo que era mais dos meus pais do que meus. E eu decidi que eu ia mudar de curso. E eu mudei de curso e hoje em dia eu faço direito, pra vocês terem uma ideia. Eu entrei como crítica do Critique-me assim que eu entrei na Liga. Isso foi a melhor decisão que eu tomei, dica de passagem. Porque isso tem me ajudado muito a ver minha história com outros olhos. Inclusive, participando, não só como crítica. Além disso, dentro da minha faculdade, a gente tem uma instituição que a organização e funcionamento dela é muito similar à Academia Brasileira de Letras. É a Academia de Letras que é voltada só para estudantes da universidade. E a Liga dos Betas também fez com que eu tentasse participar disso, através de ajuda do meu padrinho também, ajuda mais teórica do que outra coisa. E eu também ingressei nessa Academia de Letras. Então, hoje em dia, o cara que ia fazer engenharia, ele faz direito e participa da Academia de Letras. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa inscrição, de estar dentro da Liga, onde já conheço pessoas maravilhosas e onde aprendo cada vez mais. E acredite, é um constante aprendizado aqui dentro. Além disso, eu fiz amizade com vários betas. Essa amizade rendeu vários encontros com pessoas do Brasil inteiro. E isso sem contar na parte mais importante, que foi o meu aprendizado, tanto sobre mim, quanto sobre as coisas do português, seja literárias, gramaticais, ortográficas, que contam muito quando você está dentro da Liga. Se eu puder dar um conselho a quem está pensando em participar da seleção, ele é: vem! Não pensa, vem! E quando entrar, não tem medo de participar de nada, não tenha. Porque aqui os projetos são muito legais, as brincadeiras são muito legais, a gente aprende sempre, sabe? Cada momento que a gente passa aqui dentro serve como uma lembrança boa e um aprendizado compartilhado. Então, só vem, gente, só vem. Então é isso, um beijo e até mais. É, eu acho que é só isso mesmo e um beijo. Muito bem, pessoal. Vocês já me conhecem aí do BetaCast. Eu sou o host, Maicon. Oi, gente. Meu nome é Midian. Meu nick é Midichan. Como eu entrei nesse mundo de fanfics, aconteceu lá no meu ensino médio, através de um colega, Yuri. Abraços, Yuri. Ele escrevia fanfic. Ele me apresentou a fanfic. Eu olhei a fanfic. Falei, vou fazer uma fanfic. Bom, eu estou há praticamente 4 anos no grupo, e se levar em consideração que a Liga dos Betas tem 4 anos e um pouquinho, significa que eu já tô praticamente desde o começo. Basicamente foi isso, então ele me recomendou o Nia, foi aí que eu fiz a minha conta lá para comentar as histórias dele, e então eu descobri que tinham mais histórias, então eu comecei a ler. E quando eu dei por mim, eu já estava perdido num mar de fanfics enorme, lendo e escrevendo histórias. E foi bem legal, porque eu descobri a Liga sem querer. Na época, ela nem tinha aquele espaçozinho dedicado a ela no site, então, na época, não era nem a Liga dos Betas oficial. Não existia faixinha, ninguém sabia o que a gente fazia. E aí, lendo alguma história, eu trombei com esse termo, beta reader, e eu fui pesquisar sobre o que era e descobri a Liga dos Betas, e na hora eu pensei, poxa, que coisa legal, as pessoas fazendo trabalho voluntário para poder ajudar umas às outras, eu quero participar disso. Com o decorrer do tempo, eu comecei a tomar muito gosto pela literatura, pela leitura e pela escrita, e isso me ajudou, assim, de maneira inimaginável, acho que não tem nem como mensurar ou agradecer a importância da escrita na minha vida, de verdade, de coração, tô falando assim, de verdade, porque sou uma pessoa melhor, cara, eu consegui evoluir muito em tudo que eu faço por conta da escrita, isso inclusive me ajuda na minha profissão, na minha vida, em geral, enfim. Então, eu me inscrevi no processo seletivo, quando ele abriu, só que era um processo seletivo bem diferente do que é agora, e aí foi bem divertido e tal, eu fiquei muito nervosa porque eu não sabia se eu ia passar, no fim das contas eu acabei passando e estou desde então, já vi muita coisa acontecer, já me diverti muito, já chorei, mas claro, por coisas boas, por estar emocionada, e desde então, esses 4 anos, a Liga tem sido uma família pra mim. Eu decidi entrar pra Liga dos Betas quando eu vi, tinha uma notícia no site, né, entre pra Liga dos Betas e tal, eu falei, pô, é legal esse destaque que tem na foto da Liga, né? Foi basicamente isso, eu olhei assim e falei, maneiro, o que eles fazem? Eu me interessei, né, porque acho que foi muito tempo atrás, um beta comentou numa das histórias que eu escrevi ou que eu tava lendo, não me lembro bem, e eu achei interessante, diferente. Então fui atrás saber. São tantas coisas boas que a gente aprende, a gente conhece pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que é um lugar que você não vai só ajudar as pessoas e não vai só aprender gramática, não vai só melhorar seu português, sua escrita. Você vai virar um ser humano melhor, porque a gente tem muita experiência, muita troca de ideias. É um lugar muito divertido. E quando eu fiz o processo seletivo, fiz tudo certinho lá e consegui ser aprovado, entrei para a Liga dos Betas e, nossa, me surpreendi completamente com o ambiente, com a galera. Assim, são pessoas fantásticas, dedicadas, esforçadas pra caramba, que te ajudam a melhorar, que te ajudam a crescer. E eu aprendi coisas inimagináveis, assim, dentro da Liga dos Betas. Eu aprendi muito e me voltei muito à literatura, à escrita, e é um universo muito saudável, sabe? Então eu recomendo para todo mundo que queira algum passatempo, se de repente tá na dúvida aí de entrar para a Liga dos Betas ou não, ou de ler ou não, ou de escrever ou não, eu acho que a melhor coisa que você possa fazer, a melhor decisão que você pode tomar, certamente, é embarcar no mundo da literatura. E se a gente puder ter a honra da sua presença na Liga dos Betas, melhor ainda, né? Eu recomendo essa experiência para todo mundo. Eu entrei querendo ajudar o próximo, querendo fazer uma coisa boa, porque eu achava legal. E acabei ficando por amor a toda aquela energia boa, toda aquela experiência boa que a gente tinha. Quando eu entrei, a gente ainda tava formulando a liga, a gente ainda trabalhava num fórum, não tinha página no Facebook, nem nada. Então, as coordenações, elas não eram bem definidas. Então, quando eu entrei, eu só betava, fiquei um tempo só betando. Depois, eu participei de alguns projetos para ajudar o âmbito interno e tal. E, por causa de alguns problemas pessoais, eu acabei ficando um tempo só betando também. Porque é muito mais do que simples revisores de textos lá. A gente já é uma família, um grupo orgânico muito maior e muito além do que qualquer pessoa pode conceber. Eu, pelo menos, quando entrei lá, eu fiquei bastante surpreso com a organização e com as coordenações e tudo acontecendo muito rápido. E é muito legal, muito bacana conhecer pessoas fantásticas e, enfim, são aprendizados que eu levo para a vida inteira e eu acho que vale a pena você se dedicar. Agora eu sou coordenadora de segmento, que é a coordenação que cuida da parte burocrática da liga, que regulamenta os betas, que tem todo um código de conduta, porque apesar da gente fazer um trabalho voluntário, a gente tem regras, tem princípios a serem seguidos, a gente não pode simplesmente sair fazendo tudo à torta e direito, a gente tem coisas bacanas para se seguir, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Eu devo tudo isso ao camarada Yuri, que de repente me mostrou a fanfic. Eu vou arrastar ele para Liga dos Betas. Engraçado, ele não entrou para Liga dos Betas, eu entrei. E hoje eu beto a história dele. Hoje eu tô betando. Olha só como o destino... Galera, entra pra liga. Eu tô betando a história do cara que me apresentou o mundo das fanfics. Olha só, que maravilhoso. Esse mundo é insano, gente. Bom, eu falei tudo isso pra contar pra vocês que estão pensando em se candidatar ou que nem pensaram, que é uma experiência ótima. Você aprende coisas novas, faz amizades. Quando eu entrei na liga, eu morava em Rondônia, muito longe, e agora eu moro no Espírito Santo. E conheci pessoas do Brasil inteiro, pessoas que eu quero um dia ter oportunidade de abraçar e tal. Enfim, é um lugar de muito carinho, muito aprendizado, muita coisa boa. Recomendo para todo mundo. Beijos e espero vê-los em breve. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes, alolarina Nia, tenho 17 anos e sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi gente, meu nome é Rodrigo Caetano, eu sou beta desde 2012, 2013. Eu estou na Liga dos Betas há 3 anos e eu descobri ela através do próprio site do Nia Fanfic. Uma vez eu li um livro que se chamava Roube como um Artista. O livro é curtinho e ele fala sobre criatividade. Diz basicamente que não tem nada de novo a ser criado no mundo. Que tudo hoje em dia se resume às influências que cada pessoa sofre, internaliza, depois bota para fora. Aí sim como uma nova obra de arte. Eu decidi me inscrever num processo seletivo através de um empurrãozinho bem corajoso de uma amiga. E também porque eu pensava que a liga seria a oportunidade perfeita para exercitar os meus conhecimentos sobre a língua portuguesa. Basicamente, ajudar para ser ajudado. Eu esperava compartilhar o que eu já sabia e também agregar novos conhecimentos. Nesse processo, para você se tornar um artista, um dos primeiros passos é, como o autor diz, começar copiando. E o exemplo que ele dá no livro é justamente a criação de fanfictions. Essa expectativa foi correspondida de uma maneira maravilhosa quando eu me tornei uma beta oficial, mas demorou um tempinho para que eu começasse a sair da minha conchinha dentro da liga. Até mais ou menos uns 4 ou 6 meses depois que eu me tornei parte da Liga dos Betas, eu só conversava com meu padrinho e também só betava, não participava de nada mais dentro da liga. Vejam bem, no NIA a gente tem uma comunidade de pessoas que, no mínimo, está dando os primeiros passos para se tornarem artistas. Estão copiando e dando voz à sua criatividade para então começar a achar a sua própria voz. Eu tinha um receio de interagir com os outros membros, porque eles pareciam pessoas mais velhas e bem mais inteligentes do que eu. E na minha cabeça eu ficava, meu Deus, se eu escrever qualquer coisa errada aqui, eles vão perguntar quem foi o louco que me deixou entrar e vão me enxotar pra fora. Nosso trabalho na Liga é ajudar essas pessoas. Veja bem, não só ajudá-los a escrever melhor ou da maneira correta. Nosso trabalho não é ajudar o próximo Machado de Assis, nem ajudar ninguém a escrever o próximo Harry Potter. É ajudar as pessoas a serem mais criativas, de uma maneira mais coerente e mais construtiva. A encontrar a própria voz e a fazer o melhor uso possível dela. Mas aí eu perdi esse medo quando surgiu o blog da Lilia. Ele era um projeto novo e precisava se formar uma equipe. E aí eu não sei bem como, eu me voluntariei. E isso foi ótimo porque a partir daí, eu comecei a interagir com os outros membros da Liga e a participar de outros projetos também. E não se preocupe se você acha que essa missão é muita coisa para você. Não acha que é só porque você ainda não encontrou sua própria voz que você não vai conseguir ajudar alguém a achar a sua. O nosso trabalho é ajudar. Ajudar não é ensinar. Isso é importante. O trabalho é simplesmente trocar ideias e experiências. É ouvir o autor e procurar entendê-lo. É dar e receber conselhos. E é servir de apoio, servir de estímulo. Eu descobri que a maioria das pessoas da Liga é super amigável, prestativa, solícita e muito, muito, muito divertida. São pessoas maravilhosas. E é através dessas pessoas, das amizades que foram se formando, eu comecei a participar dos outros projetos, porque eu queria estar mais perto dessas pessoas. E você vai ver que toda vez que você ajudar um autor, você vai sentir que ele também te ajudou um pouquinho. E pouco a pouco, os dois vão crescendo juntos. No final, não somos o guia para que ele encontre a própria voz. Nós não somos melhores que ninguém para guiar as pessoas por aí. Somos os parceiros, os amigos que embarcam nessa jornada com ele. E de quebra, ganhamos parceiro para nossas próprias jornadas. Eu comecei a meter a cara em vários lugares da Liga e a própria Liga se tornou um ambiente muito mais interessante, envolvente e divertido pra mim. Tanto é que hoje, depois de 3 anos participando dela, eu posso dizer com certeza que ela se tornou uma espécie de família. Inclusive, nós temos uma árvore genealógica na Liga, ela é maravilhosa. Hoje, dentro da Liga, eu participo do vlog como resenhista, já deixei minha marquinha no blog, participo como poster no Tumblr, criadora de conteúdo na page e também tenho um pezinho na coordenação de segmento. Pode ser pouco, é verdade, mas é a nossa pequena maneira de ajudar o mundo. Há alguns processos seletivos atrás, eu fui madrinha e todas as minhas crias são maravilhosas, eu tenho muito orgulho delas, diga-se de passagem. Não importa se no futuro essas pessoas vão ser a nova geração da literatura nacional ou se elas vão ser pessoas apenas mais criativas, mais felizes, mais capazes de se expressar. O que importa é que essas pessoas vão estar melhores consigo mesmas e, por consequência, melhores com o mundo. Toda essa experiência na Liga me proporcionou uma bagagem muito maior de conhecimentos sobre a língua portuguesa e também me ajudou a ser uma pessoa mais paciente, responsável e compreensiva na minha vida pessoal. Eu acho que qualquer pessoa que quiser participar da Liga não vai se arrepender. É um ambiente muito gostoso de se estar, você vai conhecer pessoas maravilhindas e vai se divertir muito. Você vai poder refinar os conhecimentos que você já tem, agregar novos e crescer bastante dentro da Liga, como pessoa e como beta. Isso, enquanto isso, a gente se ajudar um pouquinho também, ficamos no lucro. E aí, vem ajudar a gente. E é isso, fica aí a dica. Participem sim desse processo seletivo da Liga e dos próximos, vocês não vão se arrepender. Eu pelo menos não me arrependo, é realmente uma família pra mim. E é isso, beijinhos de luz e tchau tchau. Oi, eu sou a Kedilvas Passas e eu tô na Liga há quase 6 meses. Como eu disse antes, eu tô aqui só de metida, eu não fiz nada de importante, não ocupo nenhum cargo aqui, meu Deus do céu. Eu não sabia o que era a Liga. Eu não sabia qual era a função, qual era o trabalho, etc. Eu realmente não sabia o que esperar da Liga. Eu pesquisei e eu achei o projeto muito interessante. Então eu resolvi me inscrever e tentar, né? Porque, cara, não ia cair o dedo. Espera um pouco, Beto. E, por incrível que pareça, a oração funcionou e eu passei. A oração funcionou e eu passei. Então, eu recebi uma mensagem da Anne falando que eu tinha passado, né? E que ela ia ser a minha madrinha. E, cara, ela foi uma madrinha maravilhosa pra mim durante o apadrinhamento. Ainda é uma madrinha maravilhosa. Tanto que eu tô aqui agora puxando o saco dela. Um beijo, Anne. Não tá dando pra ver, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão. E eu só fui entender o que era a liga depois que eu entrei. Sério, é muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de socializar, sério. Eu invento desculpa pra não ir em festa. E ainda assim, eu gostei muito de entrar na liga por causa das pessoas, sério. As pessoas aqui são maravilhosas. E eu não pretendo sair da liga tão cedo, justamente por isso. As minhas notas de português melhoraram depois que eu entrei pra liga. Isso é uma coisa a se ver, olha, é uma vantagem. Eu queria mandar um beijo pros meus autores, se eles estiverem escutando isso. Beijo, Rafael. Beijo, Carol. Um beijo pra vocês. E atualmente na liga, eu, Beto, duas long fix. Sou subcoordenadora do projeto Calendário da Liga, que é um projeto interno. Sou crítica do Critique Me. E atriz das audionovelas, então vocês ainda vão ouvir muito minha voz, vocês vão enjoar da minha voz. E se alguém quiser me dar apoio psicológico pra conseguir fazer tudo isso, eu aceito, tá? Eu aceito. Um beijo, tchau! Dando tchau pra eles. Meu Deus, eu tô tendo uma viagem nesse áudio, Ellen. Você vai ter que cortar muita coisa. Muita coisa. Acho que eu vou refazer o final. Tá. Um beijo. Tchau.